impossível se despir do medo. Enfrentar o ego é o seu pior pesadelo. Andando com os pés descalços, sem perder minha alma, sem prentes raças. O silêncio faz mais barulho do que a gritaria lá fora. Fosse assim tão difícil, nada fácil e nem fóssil. Me descobrindo só agora. Solo fértil, conto de fadas fúteis. Fardas e fuzil, matando a sede num cantil. Mova-se, saia do canto. Ficar parado é para os fracos, igual os pássaros. Canto em canto, sem plagiar nenhum cantor americano. Faça chover, faça ver o que não podia ver antes. Então faça chover, faça crer no que pareceu distante. Faça chover, faça ver o que não podia ver antes. Então faça chover, faça crer no que pareceu distante. Subo no palco da vida. Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Se até José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, mesmo na servidão, transformando todas as experiências e situação pela qual passou em algo bom, manifestando o juízo em alto e bom som, inteligivelmente. Faça chover, faça ver o que não podia ver antes. Então faça chover, faça crer no que pareceu distante. Faça chover.